na Praia de Duna. Boa tarde, Índia Mike Golf. Confirme estacionamento e pista de decolagem. Bom, Matheus, acionado o tempo 4-3 para acionamento Golf. Gente, aguarde Índia Mike Golf. Eu já pedi até inclusive o médico lá para entrar aero. Teria como acelerar um pouquinho nessa velocidade? Pode acelerar a velocidade descendo para 3.019. 3.019, obrigado. É um sinal de 45 anos. Eu declaro emergência? Se for prioridade para pouso é melhor. Ele tá passando mal, tem um médico aqui, mas ele já foi atendido duas vezes. Gente, o senhor precisa de apoio solo, só pra gente repassar aqui a torre? Positivo, vou precisar de médico lá, já, a companhia já pediu também. Lance ou só o médico? Não, só o médico, só o médico, já tem um médico aqui a bordo também. Gente, o senhor tem como passar a poltrona do passageiro pra gente informar a torre, o sexo e a idade? A gente está recolocando ele aqui na primeira fileira. Sexo masculino ou feminino? É um senhor de 45 anos, e tem um CBG aqui na frente, vou precisar dar um pedalzinho aqui à direita, tá? Gente. Fez 9,5, desce para 2019. Web 5729, da presente Voiduna. Positivo, só vou passar um CBzinho aqui e curvo lá pra dona, tá? Critério, comandante. Obrigado. 5022, controle 120.80. Só saída? Saída Arbor, após Elefa, Índia Mike Golf. Bom, obrigado. Alfa Romeo. Bravo, Oscar, Romeo, Arbor. Arbor, Alfa Romeo, Bravo, Oscar, Romeo, Arbor, copiado. Eita, maminha, complicado. Índia Mike Golf, confirme o cotejamento completo, por gentileza. Minutos 2 no transporte, controle 1208, chamada para trás. Índia Mike Golf, por gentileza, mais uma vez, foi entrecortado. Autorizado Brasília 240, turno 8. Decolada 10, subida, Arbor, 5022 no transponder, 1208 ao controle. Índia Mike Golf, após Arbor, Elefa. Após Arbor, Elefa. Índia Mike Golf, cotejamento correto, livre acionamento no pátio 3, chame para o táxi. Chamada para o táxi, graças. Ele confirmado 5729, a idade dele correta é 42 anos. 42 anos, sexo masculino, já informado a torre, primeira fileira. Obrigado. Uno 396, controle. Prossiga. Estou sendo descontinuado da aproximação, curva à esquerda proa norte, limite serão 3 minutos nessa proa. Ok, proa norte, eu vou 1396. Esquerda. Ok, curva à esquerda. Estabilizado? Estabilizando, até 217. Oi, 118.6. 26, bom. Uno, livre acionamento, chame para o táxi, remota 1-3. Remota 1-3, livre por chamar o táxi, 1-3. Confirme? O Oceaner 6210, ainda com centro Recife, mas confirmar as condições de Salvador no momento. Da presente, estamos visuando os mínimos. É que após o parqueamento completo do Boeing da Goa, retaguarda no 9, ok? Sim, após o parqueamento completo da aeronave da Goa atrás, estou com o Xanadé 32. Boa, Xané. Você. Eu botei a nossa escuta mais um pouquinho que eu vou ligar pra torre e vou confirmar tudo tá certo na situação. Beleza, obrigado, controle. 1729 da web, desce para 2019. 2019, web, sai da nave. Prossiga. Visão dos mínimos, confirmado com a torre. Beleza, obrigado. Uno 396 da presente, curva à direita, proa 060, limite será mais um minuto nessa proa. Confirmando a proa à direita, confirme a proa. Proa 90, da presente 90, Uno 396. Ok, proa 90. Vai ver se sai da rafa, pode voar terra 1700. Afirmativo, tá visual com a 10? Tá quase visual aqui. O seu curva à esquerda na proa 150. 150, obrigado. Controle Salvador, Goa no 075, sente uma sante, rei. 075 da Goa, sem identificação, desce o 50 na proa de TAP. 50, proa de TAP, Goa no 075. Goa no 396 para o localizador, complete a direita, proa 140. Direita 140, limite ao curso, 96 Goa. Recepta nessa proa o Goa. Sim. Ingresso no pátio 1, ok? Pátio 3, reporte para ingresso no pátio 1. No Índia, Michael. Vai, vou para a porta lá. Salve, Salvador, o Trip 5627, fala pushback, acionamento. Trip 5627, aguarde. Aguardo. Salvador, boa tarde, 3217, livrada pista. Boa tarde, 3217, Alfa, mantém antes da Juliette. Alfa, antes da Juliette, 3217. Calma, 579. 729, cheque trem, abaixo da frente com a torre. Guardado, abaixo da base. Gol no 075, desce para 3.019. 3.019, gol no 075. 729 da web, da presente, torre 718, meia dúzia. 8, meia, muito obrigado. Para o táxi, o Xanã 6321, VAB 76, autonomia 0430, alterna Goiânia, o Xanã 6321. Gente, o Xanã 6321, no táxi até através do portão 612, ajuste no 019. Índia, táxi até através do 612, Xanã 6321. Índia, Mike Golf, na escuta. Afirmativo. Mantenha a posição na saída do pátio 3, sem ingressar no pátio 1. Tá mantendo aqui. Ok, informo que vai ser preterido por Airbus da Avianca devido à mesma saída e performances diferentes, ok? Mantenha a posição aguardando instruções. Aguardando. O Xanã 6321, só confirme alternado. Alterna, Goiânia. Xanã 6321. Salvador, boa tarde, Oxaner 62, 1-0, informação Yankee. Bahia 210, Buxaner, boa tarde, acena identificação do Sul 50 na Proditap. Entendeu, Proditap, confirme, 050? 50, 050. 50, Proditap, 6210. De bom voo. Obrigado, cliente, a gente se vê, Trip 5627, livracionamento, chame para o táxi, pátio 3. Chamando para o táxi, o 5527. Tá 3217, mantendo a alfa da Juliette. Gente, mantendo da Juliette, tá 3217. Mantendo a posição. Livre da restrição de TAP 10 para 2019, livre sinal DSXI, reporte estabilizado. 2019, vai reportar estabilizado, igual no 075, livre da restrição. Pode prosseguir? 3217, afirma. Juliette, remota 1 ou 2? Juliette, remota 1 ou 2, seu 3217. Fala de Salvador, muito boa tarde. 5729. 5729, boa tarde. Alfa Juliette, portão 02. Alfa Juliette, 729. Salvador, Trip 5627 para táxi, autonomia de 4 horas no TLB 64, alternando Recife. Gente, Trip 5627, táxi via pátio 3, reporte para ingresso no pátio 1, na Justiça 019. Reportando para ingresso no pátio 1, Justiça 019. Salvador, muito boa tarde, 4118, autorização Confins 360. Boa tarde, Azul 4118, Confins, aprovado nível 360, decola pistão no zero, perfil de saída da Euleda, bridge, curva à direita, intercepta o pêndulo 16, transponder 5144, controle 1220.80. Negativo, autorizado Confins 360, vai decolar da 10, vai cumprir a da Euleda, bridge. Azul 4118, cotejamento correto, chame pronto. Trip 5627, para ingresso no pátio 1. Trip 5627, autorizado, prosseguir o táxi Índia, ponto de espera, turno 186. Bom voo. Obrigado, pode esperar todos os 18 minutos. Mike Eco Delta, Manati, mil pés, decola no 7, curva direita, corredor axé. Transponder 01 no 25, controle 1208, torno 186. Alô Salvador, boa tarde, gol no 396, livrou na sua escolha. Mike Eco Delta, confirme transponder e saída. Alô, é o gol no 396. Mike Eco Delta, confirme o transponder novamente, só foi entrecortado duas vezes, ok? Por gentileza, o transponder. Eco Delta, agora sim, cotejamento correto, para acionar, chame a torno 186, obrigada pela paciência. Ou no 396, táxi via Alfa, mantenha antes da Juliette. Alfa antes da Juliette. Controle Salvador, Xenero 6321. Xenero 6321, boa tarde. Sobre contato radar na decolagem, sobre nível de voo 320. Da perfil Arborelefa. Perfil Arborelefa, 320, Xenero 6321. Controle Salvador, boa tarde. Passaria 2231, transfere e descida. Passaria 2231, boa tarde. Aciona identificação. Já no ideal? Afirmativo, ideal descida. Tem condição de incrementar a velocidade? Juliette 06, gol ONU 396. Desculpa incomodar, ter atrapalhado a frequência. Sem problema, gol no 396. Boa tarde. Boa tarde. Kilo Índia, sendo identificação, desce para 4000 no perfil Mário, sindicado. Está com 310, tem que ser duro. Redução 2409, o senhor é Kilo Índia. 240, boa tarde. Controle da Sanea 6210, cruzando 070 para o 050. 2210, desce para 2019, livre sinal, desce que tem reporte estabilizado. 2019, reporte estabilizado, ele é sexy-ray. Motion 6210. 10075, controle. 75. Estabilizado, bom no 075. 1862. 186, obrigado. Conduzir 076, this call ident, descent to flight level 060, it's cleared bound for arrival. Descending flight level 060, cleared to bound for arrival, Condor 076. Controle, Papa Romeo India, Mike Golf. Papa Romeo India, Mike Golf. Sob contato radar na decolagem, Sabel 240 no perfil Arbor Eleva. Arbor Eleva. Controle confirmando 2231, permanece ajuste no 09? Afirmativo. Ok, gente. Você tem condições de acelerar a velocidade? Está acelerando para 250. Entendi. autorizar 170 para um cliente operador. Reautorizado 4.000, certo, Lind? 4.000, certo. Está no curso localizador, Oceanair 6210, intercepta agora o Vlad. 6210, torre 7186. 6, boa tarde. Oceanair 6321, da presente Elefa. Elefa, da presente, Oceanair 6321. Autorização Salvador, boa tarde. Oceanair 6327, sim, Vidal. 6327, aguarde cópia. Aguardo a cópia, 6327. Salve Salvador, Bono 075, livrou, você escuta. Bono 075, Alfa Juliette, portão 07. Alfa Juliette, 07, Bono 075. Mike Golf, da presente voa Elefa. Da presente Elefa, grato. Meia 321, da presente com Recife no 288, alternando na 260. 288, alternando 260, China 6321. Oceanair 6210, torre 7186. O India Mike Golf está autorizado para o 240? Nativo, autorizado 240 na Pro de Alessa. 240 Pro de Alessa. Compreensão, alô, boa tarde, é o Trip 5627. 5627 da Trip, teve contato radar CB1 no 90 no perfil Pucajama Caju. 90, perfil Pucajama Caju, 5627. Oceanair 6210, controle. Do 2231, desce para 2019, livre final e LSK, reporte estabilizado. Ok, 2000, formará estabilizado 2231. Serra Quilândia, reautorizado 3000 pés, ajuste 1019, está seguindo como número 2 na aproximação. Meu amigo, eu vou seguir essa aeronave a 8300, aí. Seguindo a aeronave em posição de 9 horas 11 milhas, no rumo Nordeste. Passando 080 para 2000 pés, um Alfa Tango 72 da TIP. Pensando a Passaredo. Isso, Passaredo. Gente, o Xana é 6327, aqui o nível aqui estava 145. Aguarde, vou coordenar com o centro, ok? Sim, obrigado. Salvador, boa tarde, Gol no 399. Oceana 6327, copia. Copia 6327. Oceano 6327, Ilhéus, aprovado nível 240. Decola da pista 10, perfil de saída da Euleda, após direto Ilhéus. Transponder 5104, controle 120.80. Salvador Ilhéus 240, decolando da 10 no perfil de Dael Leda, direto Ilhéus, 510.04 no transponder, controle 1208, Oceanair 6327. Oceanair 6327, cotejamento correto, chame pronto. Chamada pronto, 6327. Paulo Salvador, boa tarde, Oceanair 6210, livrou a pista. Oceanair 6210, Alfa, mantém antes da Juliette. Alfa vai manter antes da Juliette, 6210. Yeah. Informa visual nos mínimos, 1.500 de teto, 5.000 de visibilidade e um solzinho na captura 28. Tem intenções de fazer um step side aí para 17 em coordenação com a torre, por favor. Gente, agora de coordenação. Grato. Seria 2231 no controle? Prossiga. Deseja a vetoração para final visual da 17 ou prossegue ILS 10 e depois circula para 17? Posso prosseguir por meios próprios aqui. Gente, se eu quiser, eu vetoro o senhor também para final da 17. Pode ser. O senhor mantém a proa 070 por mais 3 minutos para fazer 2231. Ok. Aquilo índia desce para 2017, redução indicada 1909. 2019, quanto que é a charge ali? Desce para 2000 pés, o ajuste 1019, redução de velocidade 190 nós. Ele já está com 190, redução com ventinho e tal. Entende? Alfa aproximando a Juliette, Oceanair 6210. Oceanair 6210, mantém antes da Juliette, portão ocupado 03. Aí, mantém antes da Juliette. Saída para Guarulhos? Agora sim. Gente, o plano modificado agora aos 1904. Você tem condições de manter sem condições visuais na proa 070? Afirmativo. Desce para 1.500 pés e ajuste 1.019. 1.019 para 1.500 pés. Azul 4118, livre acionamento, chame para o táxi, posição 03. Tamará. Dá 3155, copia. Afirmo. Dá 3155, Guarulhos, aprovado nível 340, via Upper Zulu 44. Decola pista 10, perfil de saída da Euleda, Eudes, curva direita. Transponder 5117, controle 120.80. Papapapá, Mike Eco Delta. Mike Eco Delta, 1.000 pés, direto Manati, ajuste 1019.